Já pensou em trazer a discoteca até a sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de Tech House, Hardstyle, House, Deep House e Minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Kitchen Thing, ou De Tudo Um Pouco, é o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything But The Kitchen Thing, com Sean Klein no Canal 1. Olá, ouvinte, como está? Eu sou o Carlos Bonaparte. E estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo e consigo também, aqui no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Gabriela Duarte é também do seu signo de Áries. Ariano ou Ariana, você tem tudo para se destacar no trabalho. Olha, usando o raciocínio, as coisas sairão mais rápido e você poderá conquistar de vez a simpatia do seu superior. Aproveite essa boa fase para iniciar uma leitura que traga informações sobre a afetividade. Ela vai abrir as portas do seu coração e lhe dar muita felicidade. Sua cor é cinza e o seu número de sorte é o 2. Touro. Bruno do trio KLB é também do seu signo de touro. Meu amigo, minha amiga, não existe negócios sem erros. A fim de ter progresso, você precisa se basear nos deslizes cometidos. Portanto, anime-se e trate de usar sua inteligência. Em vez de lamentar os fracassos, corra atrás de novas oportunidades. Sua cor é caramelo e o seu número de sorte é o 20. Gêmeos. Cadu Moliterno é também do seu signo de gêmeos. Este é o momento certo para você se realizar no trabalho. Por isso, não perca tempo, passe um pente fino nos seus objetivos e verifique se os resultados estão de acordo com seus planos. Fazendo isso, você vai descobrir onde está errando. E com amor, evite os ciúmes exagerados. Sua cor para hoje é lilás e o 45 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Passa, fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O Que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Bruno Fortunato é também do seu signo de câncer. Fique de olhos bem abertos para que seu relacionamento não se perca na luta pelo poder. Você e a pessoa querida estão precisando dialogar um pouco mais. Acredite, o gostoso da vida é saber curtir o ambiente que só um afeto pode proporcionar. Existem novidades na sua área profissional. Sua cor é vinho e o seu número de sorte é o 5. Leão. Leonardo é também do seu signo de leão. Leonino, leonina, para o seu bem, não se deixe levar pela rotina a ponto de esquecer de avaliar se o seu caminho continua seguro. Cumprir com as responsabilidades é o primeiro passo, mas você precisa encontrar uma forma de viver feliz. Aceite a energia favorável que os astros estão lhe oferecendo e curta cada momento. Sua cor para hoje é branca e o 28 é o seu número de sorte. Virgem. Ricardo Pereira é também do seu signo de virgem. Os astros orientam que o melhor que você tem a fazer é se aproximar um pouco mais dos seus familiares. É importante que eles saibam o quanto significam para você. O Sol também está em seu signo e anuncia um período perfeito para você analisar seus valores pessoais e crescer na carreira e no amor. Sua cor é amarelo-ouro e o seu número de sorte é o 15. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. A informação é um recurso estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, durante 30 minutos, Edelson Moura e Márcia Ferreira trazem as notícias do Brasil e do mundo. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Libra. Gal Costa é também do seu signo de Libra. Seu coração está recebendo uma nova carga de energia. Por isso, aproveite esta movimentação e desfrute os prazeres da vida. Os astros também indicam que esta fase será maravilhosa para o trabalho e o amor. Mas tenha calma para não estragar as coisas. Sua cor é verde e o seu número de sorte é o 25. Escorpião. Igor Cotrim é também do seu signo de escorpião. Se você tem guardado as sete chaves e um sonho antigo, não se envergonhe. Procure informações sobre o assunto, porque os astros estão favorecendo o seu lado criativo e você pode encontrar o caminho certo para torná-lo real. Na vida 2, as portas da felicidade estão abrindo a seu favor. Sua cor é azul celeste e o 27 é o seu número de sorte. Sagitário. Luiz Carlos Guimarães é também do seu signo de Sagitário. Na profissão, você precisa dar mais atenção às grandes e às pequenas tarefas. Acredite, um erro banal poderá atrapalhar e muito os seus projetos. Não deixe que a rotina tire a sua concentração. Até mesmo para saborear as coisas boas do amor, é necessário que esteja de bem com a vida. Sua cor é marrom e o 11 é o seu número de sorte. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo. As previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Tiago Lacerda é também do seu signo de Capricórnio. Capricorniano, capricorniana, os astros avisam que a vida não é só trabalho. Acredite, abrir espaço para abraços e beijos é fundamental para a sua felicidade. Você precisa soltar suas feras a fim de viver uma grande paixão. Pense nisso, hein? Sua cor é pálida e o 19 é o seu número de sorte. Aquário. Luiz Mendes é também do seu signo de aquário. Você precisa aprender a administrar melhor o seu bom gosto. Tudo na vida é possível desde que haja planejamento. Acredite, a fantasia não combina com a realidade. Economize agora para ter algo amanhã. E em caso de alguma dúvida, converse com seu amor. Sua cor é vinho e o 33 é o seu número de sorte. Peixes. Luan Santana é também do seu signo de peixes. Nessa fase, você está recebendo a visita de Vênus, o planeta do amor. Portanto, prepare-se para viver intensamente os prazeres que a vida lhe oferece. O momento é de muito romantismo. Os astros estão também emitindo bons fluidos para sua vida profissional. Sua cor para hoje é bege e o 78 é o seu número de sorte. Caso você esteja com algum tipo de problema e precise de uma orientação, você pode me ligar. O meu telefone é 031-3444-8248 ou 99-94-7400. E fiquem com Deus. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Downloads legais ou ilegais? Pirataria ou privataria? São questões que muitos internautas colocam quase diariamente. Questões que, todavia, não se colocam em Música Livre, um programa onde toda a música é livre. Porque nem tudo tem um preço. Conheça o gratuitamente bom que as novas tecnologias, nomeadamente a internet, têm para nos oferecer. Música Livre. Às segundas-feiras, às 19h15, com a apresentação de Catarina Navio no Canal 1. Elas são rapidinhas, mas já duram há 67 anos. No Canal 1 exibimos dos novos parodiantes as Rapidinhas na Brasa. Um momento para rir com descontração e com alegria enquanto ouve no Canal 1. Rapidinhas na Brasa. Um programa a não perder de segunda a sexta, das 19h30 às 19h50, aqui no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Hepatites. Sabia que existem análises laboratoriais altamente sensíveis e específicas que permitem saber se está ou esteve infectado pelo vírus da hepatite? Os sintomas desta infecção podem ser variáveis, dependendo do tempo, de duração da doença, contudo a existência de icterícia, ou seja, a coloração amarelada da pele e do branco do olho, a urina com cor de vinho do Porto e a acumulação de grande quantidade de líquido na barriga são frequentemente indicadores da doença do fígado. Esteja atento pela sua saúde. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaúde. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até a década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Patrícia. quadrícia desidéria. Marianita são verdes, gordura e limão. Estes são nomes de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com o Nuno Miguel, no Canal 1. Está traumatizado com Angola. Ele não quer mais de jeito nenhum que sua mulher, a Moranguinho, circule por lá. Agora ele tem um motivo mais convincente para que a fofa não pise mais em Angola. Ela está grávida, mas não é exatamente por isso que ele a proibiu. Há um motivo muito mais forte, se é que vocês me entendem. A dançarina já fez vários trabalhos em Angola. Recebeu novos convites, mas Naldo não gostou. No mundo da fama. Cláudia Leite participou do lançamento da próxima temporada do The Voice na Globo e ficou visivelmente incomodada quando o repórter mencionou o nome de Ivete Sangalo. A cantora ficou olhando sério para o jornalista, mudou totalmente a feição alegre que estava antes, mas depois acabou relaxando, pois seria pior se ela desse uma resposta atravessada. Mas Claudinha fez drama à toa, afinal, a pergunta não era uma alfinetada. O cara queria apenas saber o que ela achou de Ivete ter elogiado o fato de a loira ter virado rainha de bateria de escola de samba. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama, mundo da fama. Emerson Sheik teve uma forte dor de garganta e foi parar em um hospital no Rio de Janeiro. Adivinhe quem era o acompanhante do jogador, Nicole Balls. A integrante do Pânico levou o Sheik até lá e ficou com ele o tempo todo. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Ai, gente, o mundinho pantanoso dos famosos é engraçado. O comentário do meio artístico, principalmente na Globo, é que Marina Rui Barbosa se fez de vítima no fim do namoro com o Kleber Toledo. Quando ela foi capa de uma revista de fofocas com cara de sofredora, o pessoal da emissora achou curioso a ruiva ser flagrada com ar de tristeza logo após o rompimento. O povo achou muito forçado a revista ter conseguido encontrá-la justamente na hora em que estava tristonha. Agora, Marina, depois de pouquíssimo tempo, já se recuperou e está novamente namorando. No mundo da fama, da fama. Babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Será lançado o primeiro livro de Pitty, Cronografia, uma trajetória em fotos, mistura de relato visual que apresenta centenas de imagens com textos da própria Pitty. A obra oferece um passeio por todas as fases da cantora, uma verdadeira biografia através de fotos. A obra já está disponível para pré-venda. Thank you. confira. Alto Oriente. Às quartas-feiras, entre as 5 e as 6 da manhã, no Canal 1. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais reflexão sobre a vida a partir da teologia. Com as comunidades eclesiais de base, o povo subiu e os bispos desceram. Certamente muitos vivem um misto de curiosidade e ameaça quando ouvem falar dos encontros intereclesiais das SEBs, das comunidades eclesiais de base, nos quais a hegemonia da condição, da condução, está nas mãos da própria base. Imaginam que aí se montam as estratégias da Igreja Popular. As palavras mais recorrentes seriam socialismo e marxismo, partidos populares, violência, revolução e libertação. O medo produz monstros, pois tais monstros habitam a cabeça de certos críticos desinformados das comunidades eclesiais de base. Nada disto houve. Em nenhum momento se ouviu o nome de Karl Marx ou socialismo. Nenhuma vez sequer ocorreu a palavra Igreja Popular. Fato que desacredita por si só aqueles que, em proveito próprio, levantaram o fantasma da Igreja Popular. Um bispo brasileiro que se fez paladino desta cruzada foi especialmente convidado para participar no encontro em Canindé, o 5º encontro da SEBES, encontro nacional, aceitou, se inscreveu e no último momento recusou e não foi. A transparência do evento com bispos, padres e leigos juntos, o peso do evangelismo aí presente teria desfeito suas suspeitas. Perdeu assim a oportunidade de colher informações seguras sobre aquilo que tantos temem. A ignorância lhes é útil, pois podem continuar sua campanha sob a aura do pretenso zelo pela fé. Mas a partir de agora, a ignorância lhes é indesculpável. Bem sentenciava o teólogo Bonhoeffer: a ignorância é o inimigo mais perigoso do bem, do qual o mal, podemos protestar contra o mal, desmascará-lo. Contra a ignorância, somos impotentes. Não há argumentos, fatos que contradizem o próprio preconceito, nem sequer merecem fé. Para vencer a ignorância, não basta um ato de instrução, mas é preciso um ato de libertação. E a libertação vem pelo respeito à realidade e pelo amor à verdade. Este respeito foi vivido intensamente nos dias do encontro em Canindé. Ouviu-se a via sacra dolorosa das violências que o povo padece sob a dominação do latifúndio ou sob a exploração nas relações de trabalho, mas ninguém aventou o caminho da violência como instrumento cristão para a libertação. Fique com essa reflexão, fique com um abraço terno de Frei Gilvander. Que a luz e a força divina continue nos movendo, nos guiando. E até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé, com Frei Gilvander Moreira.